do DR, autorizado cruzamento, sinal pista no zero. Piloto autorizado, Pioneiro 2-0 na escuta. Papa 1 é condição de novo. Romeu Eco, uniforme de leite controle. Ter sido efetuado via internet e a interface do sistema não é eficiente e por diversas vezes acontece que o plano não chegar na PTC de origem. Mas aí a militar já entrou em contato com algum competente para ver se resgata o plano do sistema para que possa inserir manualmente aqui no nosso sistema de tratamento de plano de voo. Peço que aguarde uns 5 minutinhos a menos. Autorizado 07, ataque. Agora ataque. 17, vento no 0 graus e no 2 norte. Serra Bravo. Qualificando para a estrela, qualificando a 7 na via. 3835 autorizado, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via, alta do plano de voo. Peso 190 por base da peso 190. Nível de voo 360. Saída Dael, Leda, Motiva. Tem que falar da pista 90, primeira curva à direita, código 5466. Com altura e Salvador no 20 decimal 80. Para Confins confirmar. 7, autorizado Confins, nível 360, rota conforme. APZU 1-0 por base, APZU 1-6 por pulso. Decolando 1-0 no perfil da El, Lida, Montila. Com a primeira curva à direita, no transfondo 5466. Controle de saída em 1-2-0, 8-0, custa 3835. 3835, contejamento correto, chama para o pushback acionamento, portão 08. Bora para o pushback acionamento, portão 08, tá? 3835. O 1620 está pronto para o push e decanamento portão 04. O 1620, autorizado push e decanamento portão 04, chame táxi. Ele push e decanamento, chamada para o táxi do 1620. Para o push e decanamento, está 3835. 3835, o número 2 no setor aguarde. Bom, Paulo Salvador, boa tarde, voo no 1169, como é que está a informação lá? O 1969 aguarde contra Guarulhos, prepare da Leda Mótica. Aguarda o 1969. Plano 33, decimal 95, bom voo. Segundo 2395, obrigado. 1-05 livre, ILS X-Ray, pistão a zero, reporte estabilizado. Será estabilizado, 05. Direcionamento chame táxi. Conforme a metade de Serra, só os 2-8 e vira a direita para preferir estacionar. Ah, sim, tipo de número com isso. Cancela a autorização então? Cliente. Ok, após receber retorno do órgão da AS Militar de Salvador, pois me informou que não possui seu plano, mesmo não consta no seu sistema, tampouco no sistema do plano de voo Recife, tampouco no centro Recife, por consequência. Peço que entre em contato com a nossa AS para efetuar o plano via telefone, para que dessa forma seja mais eficiente a saída. Para que eu possa agilizar o procedimento, eu peço por gentileza a possibilidade de adiantar as informações para que eu possa passar para a ES Salvador. Autorizado o táxi até através do portão 62, aguarda para prosseguir com o número 2. Para o táxi com 182 a bordo. Autonomia de 3 horas alterna São Gonçalo. Afirma São Gonçalo, Amarante? Afirma sim. O número 20, autorizado o táxi até o ponto de paradão 90, cujo número é 3995, a lista na 097. Jogou o número 20. Táxi autorizado via Índia, ponto de paradão 90, torre no número 3995, a lista na 097. 17 agora, a gente está aqui ainda no ponto de espera do resultado, voo 1620. Oxalá 6314, segue a aeronave da Gol até o ponto de espera da 90, torre no 9295, a gente na 0117. Quebec, via corredor Caixa Prego, após Caixa Prego, reporta Paris por controle Salvador em descida 1.500 pés, quando possível. Boa tarde, economia 20 está próximo da 1.000. Quilândia Quebec, cumpriu o controle 1.500 pés. Veracruz. Zero, boa tarde. É para o pushback do 3835. Está autorizado, está 3835, chama para o táxi. Chama lá para o táxi, está 3835. Correio, voo 1620, boa tarde. Juxem, Salvador 1017, que luz é Quebec? Está no solo controlado. Voo 1620, Lima, tem? levar uns 10 minutos, se não houver nenhum outro imprevisto, deve levar uns 10 minutos para esse piano processar. Oi, eu vou no 620. Paulo, eu vou no 620. Diga. Tentou várias vezes, 1895, negativo contato, tá bom? 1895. 1895. Eu vou tentar novamente. Uno 620. Uno 620, a linha E mantém, 1-0. A linha E mantém 1-0, Uno 620. Sorry, você só passou a retirar as chamadas do gol 1620. Que frequência livre eu estacionar no caixa militar? 2-0. Uno, confirme a aeronave que chamou a torre. Corrigindo. É o gol 620, a senhora recebeu nossas chamadas anteriores só para confirmação aqui do nosso equipamento. Negativo, tá muito baixo o equipamento. Tá recebendo, gol no 620. Agora sim, 5/5 no 620. Zero, assim que a linha está autorizada a decolagem, no vento 1-10 graus, 1-09. A linha decola 1-0, gol no 620. Na R63, 1-4 após a rolagem da aeronave da Gol, ali mandei. Controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 10 na 7, voando e TAP. Altímetro 1-0 no 7, táxi guia Índia Alfa, não pode ficar a torre, 1-8, esse manual é sim, bom voo. Índia Alfa, pode ficar a torre, 7-8-5, boa tarde, vamos pra mais. Uma correção, vou indo pela 040 por apenas 10 milhas. Controle o voo na 620. Voo 620, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, direto já. 370, a gente pode cumprir o perfil, certo, por gentileza? Afirmativo. Obrigado. Voo 69, pronto para CAP? Autorizado, Guarulhos, nível 360, via Pêndulo 1-0, saída da Elza e da Motiva. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5507, chama controle 120, decimal 8, coteja. Autorizado, 360, confirme rota, o Pêndulo 1-0, da Elza e da Motiva, decola 1-0, curva direita, 5507, 120, voo 1-69. Voo 1-69, cotejamento correto, chama para feedback funcionamento. Confirmarei para o posto de funcionamento, 1-69. Salve o gol 1-0-9-7, posição 9, pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Reporta táxi 0-9-7. retorno pronto para a cópia? Autorizado Galeão, nível 360, via per November 857, saída da Euleda Irume. Decola da 10 curva direita, aciona 5521, chama controle 120 decimal 8, proteja. Só com a ponte de guarda 10 para. Tan 3835, boa tarde, Matheus, quanto espera? Matheus, quanto espera, Tan 3835. 31. 85. Confirma se fala parte de autoridade? Fala que é o B? Complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 895, bora. Controle Salvador, bom, boa tarde, 63, 14. 63, 14, contato radar, suba ao nível 340, direto com o Audibu. Direto, 340, 63, 14. Finalizando o pushback, aguarde passagem da mesa na retaguarda. Estimado 4 minutos. Tá aguardando a autorização. Não, não, não, não. Com 1869, vento 110 graus, com 109, autorizado pouso, pista no zero. Pouso no 0869. Torinho de Juliette, sob condições visuais, 1.500 pés, via corredores de Salvador, ajuste 1017, reporta através de Paris, por favor. Sim, Matheus, passaremos através de Paris, mantendo 1.500, 0160 acionado, 05 a bordo. Copiado, corredor, 05. Olá, pronto, táxi. Com 920, acionamento a critério, chama pronto para ataque. Chamarei 3835, alinho, mantenho no zero. Alinho, mantenho pista no zero, então 3835. Voo no 620, chame sempre Recife. Em 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Chegou alternado 125-45, é primária, senhor? 126 decimal 85. 265, obrigado. Azul 42-06, desça para 2010, o ajuste 1017, livre LS, reposta estabilizada. Tapa Romeu Kilo, Índia, Quebec. Chame Torre Salvador em 118 decimal 95. Entre Quebec, 118. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Kilo, Índia, Quebec. Papa Romeo, Kilo Índia, Quebec, continua por estimação, reporta final 17, ajuste de altímetro no 017, vento no aeródromo 120 graus, 109. Quebec. Tan 3835, livre de decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, com 109. Decolagem. A bordo, o altímetro no 017, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-8-5-9-5, com voo. Paciente Índia Alfa, ponto de espera, 295-1017, no 097. Atenção com a equipe de Sola, para as passagens da aeronave da companhia na retaguarda, está autorizado o chão para o táxi. Essa é a falta, a passagem da aeronave da companhia na guarda, né? Aí chama para o táxi, por um número menor. Controle 120, decimal 8. 0, é, papai. Previsto da Eule da Mante, cópia. Boa noite, 69, visual com a aeronave da companhia no táxi. Afirmo. Pois a mesma segue via Juliette, portão 62. Pois a aeronave passa a Juliette, 62, boa noite, 69. Sabida? Direto, Leda. Leda, obrigado. Xenene é 314, chame sempre o Recife em 126.85, até 125.45. 169.9, autorizado Campinas, nível 340, via Pérsulo 1-0, Fubá, via Pérsulo 1-6. Saída da Elza e da Mótica, decola da 1-0, curva direita, controle 120.8, aciona 5520, coteja. Boa tarde, ali mantém no zero. Ali mantém, estão no zero, vão no 097. Com 3190, acione identificação, desça para 3000 pés, ajuste 10017, voando Duna. Afirmativo, Duna. Torinho de Júlio, reporte visual com a parada transferência da Terra. O Conda 2-0, passando para o táxi. Conda 2-0, autorizado o táxi. Reporta para ingresso, pista no zero. Conferir. Índia Quebec, solo Flux 48, confirma a Tátio. Quatro. Autorizado backtrack, agilizando por gentileza, liberação da pista. A critério do comandante. Ouvindo? Firmo. Vocês estão liberando na Tatá? Você tem o cabelo do freio? Onde eu dei zero para tirar? Zero, a linha mantém pistão no zero. Tá, estou no 169. Nós estamos com 183 a bordo, 4 horas de teste. Autonomia, alternado. Decimal 95, obrigado, boa noite. 1895, nós te agradecemos, tá? Tido conosco 49, controle 1208. 1208, boa tarde, 1207. Sou Aerosão Salvador, naquele cordial boa tarde, o Papa Tango Victor India Julie. Papa Tango Victor India Juliette, boa tarde, continua aproximação, reporte quando na final pista no zero, corrigindo 1-7. O ajuste é 1-0-1-7. Ajustado 1-0-1-7, vai interceptar a final da 1-7, quando lá reportará. Índia, Júlio, de graça. 0-1-7. Oi, Salvador, boa tarde. Voo 1-1-9-9, 4-0-1-0. Voo 1-1-9, boa tarde. Mantém ponto de espera do 1-0. Mantém o ponto de espera do 1-1-9. Aéreo 2520, livre de decolagem, no vento 110 graus, com 99. Decolagem, roda. Mação Champoy, 118, decimal 95. Decimal 3835, chame centro Recife, em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 9. 251, alterno 3395. Tá, 3235, foi. Azul 4206, copiou a torre? Afirmo, seguinte, aguardando a pista livre. Tango Victor India Juliette, da presente, faça 360 pela sua esquerda, a fim de evitar pouso simultâneo, devido a tráfego para pouso na 1-0. Iniciando 360 pela esquerda, India Juliette. Confio. Fechou na 2000 com referência. Afirmativo, 2000 pés, ajuste 1-0, 1-7, livre elétrica, 8, pistola 0, reporte estabilizado, TAM 3190. Vai chegar em posição, obrigado. Vitor Índia, Quebec, prossiga. 121, decimal 1. Afirmativo, porém, realizou um backtrack e aguarda na papá. Temos um tráfego para pouso 1-7. Com 120, decolou 52, controle 120, decimal 8. 208. Azul 4206, livre pouso, pista no 0, vento 110 graus, 99. Utilizado pouso no 0, azul 4206. Com 120, afirmativo, na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda. Querem viatura para seguir do pátio 5 para o pátio 4? Ok, 4 passageiros. Ok, 4 pessoas no pátio 4. Completando 360, Vitor Índia Júlio pode prosseguir para a final na 7. Afirmativo, Vitorino Juliette está autorizado a prosseguir final no 7, aguardando autorização de pouso, o ajuste de altímetro permanece no 0 no 7. Eu li, grato. Então, desça para 2 no 10, ajusta no 0 no 7, voando Tula. Touro 69, olhem e mantém pista no zero. Mantém no zero, bom. Deixa mais um ponto de espera, Vitor Índia, Quebec, corrigindo Kilo Índia, Quebec. Azul 4206, Sol 54, direito 1211. Direita 1211. O Vitorinho de Juliette autorizado pouso na pista 17, vento 110 graus, 109. Livre na 17, Índia Júlia. Livre decolagem, pista 10, vento 110 graus, 109. Já decolagem 10, gol 10. Chame sempre Recife em 126 decimal 0, Apiana 128 decimal 8. Ok, trocando Recife 126 0, 128. Boa tarde. Boa. Nove decolou 57, chama o controle 120, decimal 8. 208, uma boa tarde. Clear departure, go 1169, pass 1000, fire departure. Go 1169, raise the contact set departure, climb to flight level 360. 360, 1169. 2000. Vitorinho de Juliette, o solo foi 58, confirmando o pátio 4. Juliette, não copia o pátio? Ultrapasse, por gentileza, até que seja papá, a aeronave vai ingressar na pista, assim que a mesma ingressada, autorizado o backtrack para prosseguir. Índia Quebec, a aeronave vai passar à sua frente após autorizado o ingresso via papá para a pista 17, prosseguiu o táxi até o pátio 4. Complete aproximação, chame TOI 118 decimal 95. Vai passar, 5 meia. Miami é 210, Vista, para 2003, ajuste no 097, livre LS, reporte estabilizado. 2017, autorizado LS, reporte estabilizado, 6210. 1169, maintain the departures. Affirm, departure. Roger, you are cleared for flight heading lead intersection. No, I'm sorry, lead intersection, so go 1169. Condor 20, chame sempre Recife em 125, decimal 1, até a na 133, decimal 9, 5. 251, 3395, obrigado. Estabilizado no final 90, 3190. Chame 3190, lide ponto pista no 0, vento 100 graus com 109. Eu mantive lide ponto 100, 3190. O Jurassic está fazendo um ataque sobre a pista auxiliar, não interfere, está no solo. Pode, acende. Secretário, pela linha Quebec. Direto, boa tarde. Chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterna em 33 decimal 9, 5. Solo 02, direito 1211. 1211. 25 decimal 10. If unable 133 decimal 95, go 1169. 1169, clear. Contact Recife 125-1133-905. What's that, sir? Romeu. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, controle Salvador, boa tarde, aciona identificação. Desça para 3.000 pés, ajuste 1017, voando ETAP. Para 3.000 ETAP, 1017, Romeu, Romeu Golf. Boa tarde, aciona identificação, mantenha nível 080. Está agora a 72 milhas nordeste do VOA em Salvador. Vou na proa de Bonfio para interceptar a chegada a Bonfio. Boa tarde, continua por estimação. Ajuste no 017, aguarda autorização de pouso. 017, aguardando autorização. 6217. Avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 00 graus, 8 nós. Autorizado, pouso, pistão no 0, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, 8, sinal 9, 5, 1, gol. 0 no 7, ponto de espera, 18, mais desligado, táxi via 9, 1, 9. Azul 6919, boa tarde, ali, mantenha no Zé. Chanel 6210, fala Zuno 1, chame o Sony 121 do Small Uri. Ano 211, 6210. Fala, Salvador, boa tarde, Chanel 6210, litrou na porta. Boa tarde, Chanel 6210, tá aqui via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, daí, repartente da Juliette, 6210. Azul 6919, decolou Zulu 3, controle 1208. 208, Azul 6919, boa tarde. Júlio Salvador. Azul 6919, decolou passando mil pés na Daião. Azul 6919, contato radar na decolagem, subo para o nível 340, direto Lida. 340, direto Lida, braço 6919. Controle 3290, informação papada. Então 3290, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050, ajuste 10017 para o Admari. Para o Admari, desce aos 50, com 20. Controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 060, ajuste no 0187, chegada Mari. 060. 1406, pronto para cópia. 1406, autorizado Recife, nível 350, via Perzulu 17, saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva esquerda, fila 5553, chama controle 120, decimal 8, coteja. Controle Salvador, Gordo 03, São Miguel. Gordo 03, cat, desce para 2 mil pés, ajuste 10, 17. Descendo para 2 mil pés, ajustado 1017, Gordo. Altimetro 10 no 7, para o táxi, chame torre 18, decimal 95. Está liberado, vai ser de dois, né? Sim. Obrigado. Joel, correndo. 105, táxi a critério, reporta no hotel. Controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 070, ajuste 10, 17, chegada mais. 4390, voe TAP está presente. TAP 3290. 4894, inicie redução, segue tráfego na aproximação, posição de 11 horas, 8 milhas, rumo este, cruzando 090050, até 320 da companhia. Romeu, Golf, Kate, complete a aproximação, chame torre em 118, decimal 95. 295, Branco. Salvador, boa noite, é o Romeu, Golf. Para o curso do localizador, curva à esquerda, pro 200, reporte estabilizado. 200, reporte estabilizado, Gordo. Chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 95. Recife, 1251, Salvador, Romeu Golf. Romeu Golf, autorizado pouso na pista 10 graus, 109. Romeu Golf, solicita após externo, já pode ser presente e faz pela direita para 17. Gente, então Romeu Golf, estamos somente com a 1221, da presente, autorizado pouso à esquerda, base pela direita na 107, reporta na final, ajuste de altímetro 10 no 7. Livre vai chamar base para a final da 107, o Romeu Romeu Gol. Chama controle 120, decimal 8, proteja. 360 aprovado, Brasília, nosso plano de voo. Ah, bom, é 5544, 208 ao controle, 989. Posicionamento correto, deixa eu parar o pushback de lamento. Posso dar. Curva à esquerda pro A1 no 3-0, reposta estabilizado. 1-3-0, chama na estabilizado o gol. Jet 4290, desça para 4000 pés, ajuste 1017, retorno para o sequenciamento, curva à esquerda, na proa 035, seu limite é o curso do localizador. Esquerda 035, desça 4000, limitado pelo lado 3290. Embaixo travado, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, livre pouso, pista 17, vento 1,10 graus, com 99. Romeu Golf, livre pouso, 17. Retorno para o sequenciamento, curva esquerda, na proa 020, seu limite ao curso localizador. 020, limite ao lock, está 3894, descendo a 060. Em descida, completa a descida 050, está 3894. 050, 3294. 45, curva à esquerda, proa 180. Esquerda 180,